He who acts defeats his own purpose. He who grasps loses. 2004. Para três instrumentistas. A peça tem duração de aproximadamente 5 minutos. Ela é composta de 4 gestos sonoros e 4 ou 5 silêncios. Cada um desses 4 gestos sonoros recebe 3 nomes. Cada um desses 3 nomes define uma característica do gesto sonoro em questão. O primeiro nome definindo a duração do som, o segundo sua dinâmica e o terceiro sua expressividade. Para cada uma das 3 características de cada gesto sonoro, correspondentes aos 3 nomes deles, existem, entretanto, grupos de nomes, 2 para a duração, 2 para a dinâmica e 4 para a expressividade. De modo que, em uma performance, deve-se tocar gestos sonoros que possam ser denominados por nomes pertencentes ao mesmo grupo de nomes, para cada uma das características desses gestos. Primeiro nome. Define a duração do gesto sonoro. A. Curto, quase médio, quase longo, longuíssimo. B. Quase curto, médio, longo, longuíssimo. Segundo nome. Define a dinâmica do gesto sonoro. A. Pianicissíssimo, piano, forte, forticissíssimo. B. Pianíssimo, mezzo piano, mezzo forte, fortíssimo. Terceiro nome. Define a expressividade do gesto sonoro. A. Grandioso e calmo. Lúgubre e tempestuoso. Jocoso mais solene. B. Tumultuoso mais gentil. Doce e volátil. Irado com pesar. C. Agitado e etéreo. Delicado vivaz. Impetuoso apaixonado. D. Misterioso. Visceral. Cordial e irônico. Cada instrumentista pode tocar no máximo 2 gestos sonoros. Caso 2 dos 4 gestos sonoros ocorram temporalmente superpostos ou em sequência estrita, o final de um gesto coincidindo com o exato começo de outro gesto, a peça terá apenas 4 silêncios. Cada um desses silêncios deverá ser nomeado com um nome pertencente ao grupo de nomes A. Esses nomes devem procurar definir a qualidade específica desses silêncios. Caso nenhum gesto ocorra temporalmente superposto, a peça terá 5 silêncios. Cada um desses silêncios deverá ser nomeado com um nome pertencente ao grupo de nomes B. Esses nomes devem procurar definir a qualidade específica desses silêncios. Nenhum silêncio deve ocorrer simultaneamente a outro silêncio. Os grupos de nomes de silêncio são A. Dinâmico, preparatório, vazio, pleno de coisas. B. Em expansão, sufocante, orgiástico, espesso, estático. As escolhas quanto aos grupos de nomes dos gestos sonoros, dos nomes de cada gesto sonoro, da quantidade dos silêncios e dos nomes de cada silêncio devem ocorrer apenas durante a execução da peça. As escolhas quanto à ordem dos silêncios e dos gestos e de quando eles ocorrem no decorrer da peça também devem ocorrer apenas durante a execução da peça. É expressamente proibido realizar sinais comunicativos entre os instrumentistas durante a execução da peça. Cada instrumentista deve procurar contribuir individualmente para que a execução da peça respeite o desejo de que os nomes de todos os silêncios pertençam ao mesmo grupo de nomes e de que os nomes de cada característica dos gestos sonoros pertençam ao mesmo grupo de nomes. O título é atribuído ao grande pensador chinês Lao Tzu.